Antes de mais, queria agradecer à Boa Nova esta oportunidade e dizer que neste momento, até este momento, o Conselho de Oliveira do Hospital não tem nenhum caso positivo. E dentro do nosso quadro temos 9 pessoas em quarentena, por informação da senhora delegada de Sousa Oliveira do Hospital, e temos uma suspeita de Covid-19 que já aguardamos as análises para ver se confirmamos ou não este caso. Mas para já, o caso em Oliveira do Hospital não é como em outros municípios. De qualquer maneira, também gostaria de anunciar que a Câmara Municipal vai impor restrições ao acesso do edifício da Câmara Municipal e que vai disponibilizar o apoio através de números de telefone ou por e-mail para resolver assuntos urgentes. E precisamos todos de tomar atitudes preventivas. Também gostaria de anunciar que as pessoas não se devem dirigir à Câmara Municipal, porque há um grande número de pessoas que pagam as suas faturas de água, saneamento e lixo na nossa tesouraria. Eu diria para ficar em casa, que essas faturas podem vir a ser pagas após terem sido levantadas estas restrições. Por isso, as pessoas que não tenham pressa, não haverá nenhumas execuções fiscais, ninguém ligará à água. Aquelas que podem pagar por multibanco, tudo bem, as outras não se devem dirigir à Câmara Municipal. De qualquer maneira, também gostaria de dizer que a Câmara Municipal vai assegurar todos os serviços, como os pagamentos aos fornecedores e todos os serviços mínimos. Como todos sabemos também, hoje já temos um número elevado de trabalhadores que ficaram com os filhos em casa, o que dificulta a normalidade do funcionamento desta Câmara Municipal. De qualquer maneira, como já disse, estamos a assegurar os serviços mais importantes, como o abastecimento da água, o apoio dos serviços sociais às famílias carenciadas, os serviços de limpeza da cidade. E aqui queria até fazer um apelo a todos os oliveirenses. Pedimos às pessoas que não se cheguem perto dos trabalhadores da limpeza urbana pelo perigo de contágio que pode vir fazer com que esses serviços possam vir a caudicar. É uma hora, na minha opinião, é uma hora de responsabilidade individual, pois cada um tem que se defender desse contágio. Só assim poderemos vencer esta guerra. E este é um esforço, na minha opinião, coletivo. E este esforço não está nas mãos do vizinho, está nas nossas mãos. Cada um de nós temos que nos defender. É preciso que nós saibamos defender desse Covid-19, desse inimigo que ainda por cima é invisível, mas que não tenha dúvida que ameaça as nossas vidas e ameaça a vida das pessoas que nós amemos. E isso tem que ser um trabalho muito coletivo, como eu disse. Eu estou preocupado, não deixarei de dizer que estou preocupado. Estou preocupado pelos sinais que todos os exteriores do país e por aquilo que nós vamos ter que nos confrontar. E por isso gostaria que o Conselho de Oliveira do Hospital, pela consciência cívica de cada um, possamos ser dos menos atingidos. Porque admito perfeitamente que um dia destes teremos algum caso. Mas de qualquer maneira, como eu disse, se nós todos tivermos uma atuação consciente, deixando, falando com as pessoas aí a 2 metros, que vá, tendo alguns cuidados, eu penso que é possível nós defendermos aqueles que nós mais amemos. Defendemos a nós, mas também defendemos as pessoas que nós mais amemos. Eu tenho estado a acompanhar a situação como Presidente da Comunidade Intermunicipal, tenho falado com o Sr. Presidente dos Hospitais da Universidade de Coimbra, o Dr. Fernando Regateiro, tenho estado a par e passo. A Zona Centro ainda não tem uma dimensão grave, mas de qualquer maneira deixaria aqui uma nota que é preciso termos todos cuidados. Em 10 casos na Zona Centro, temos 2 pessoas nos cuidados intensivos em estado crítico. E isso é fundamental nós percebermos, em 10 pessoas ter 2 pessoas em estado crítico é uma percentagem muito elevada e todos nós temos que ter consciência que muito da nossa defesa está nas nossas mãos, não nos responde. Fundamental. Era isso que eu queria transmitir ao povo oliveirense. Neste momento não há um motivo de preocupação, mas aquilo que nós devemos fazer todos é prevenir-nos com a nossa atuação e não colocando os outros em pé. Isso é fundamental porque, como sabem, o Covid demora muito tempo a mostrar os sinais sintomáticos, e isso faz com que nós todos sejamos potenciadores de contágio para outros. Por isso todos nós temos que ter uma ação muito consciente e perceber que estamos aqui a lutar por aquilo que é a sobrevivência das nossas vidas. Sr. Presidente, estas 9 pessoas que estão em quarentena, portanto, estão a fazê-lo nas suas próprias habitações? Estão fazendo-as nas suas próprias habitações. E este caso suspeito de Covid-19, será uma pessoa jovem, alguém com mais idade, também estará na sua casa ou estará a aguardar os resultados numa unidade hospitalar? Eu penso que será uma pessoa relativamente nova, mas não tenho idade, a senhora delegada de saúde acaba de me comunicar. Estamos ainda à espera da análise e por isso vamos aguardar. Muito bem, portanto, mas de qualquer forma, portanto, são motivos de preocupação. É preciso que todos nós sejamos responsáveis no sentido de evitar a propagação deste Covid-19. Sr. Presidente, também ainda ontem o Sr. Presidente da República e também o Primeiro-Ministro falaram ao país. Portugal, o nosso país, está em estado de alerta. Fala-se na possibilidade de passarmos a um estado de emergência. Qual é que é a sua opinião sobre esse assunto? A minha opinião é que esse estado de emergência na próxima quarta-feira já chega tarde, na minha opinião. Nós temos alguns casos que nós podemos ver, alguns casos de alguns países que têm tido muito boas respostas e passou tudo muito por esse estado de emergência e sobretudo também pelo fecho das fronteiras. Eu acho que nós temos a tomar algumas posições antes de tempo, já atrasados. Como sabe, eu defendi o fecho das escolas muito antes da liberação do governo. Não quero ser adivinho, não quero ser bruxo, mas percebemos que esta é uma batalha coletiva e que se não houver essa determinação, por exemplo, nos aeroportos, aquilo que deveríamos ter, na minha opinião, deveríamos ter tido alguns cuidados, não digo fechá-lo redondamente, sobretudo os aeroportos, mas as pessoas que chegam, e vimos muitas pessoas que ninguém teve cuidado de perguntar de onde é que vinham, quais eram os sintomas, lhe tiraram simplesmente a febre. Por isso acho que o mais breve possível devemos tomar posições radicais, porque não vale a pena, as medidas excepcionais são tomadas em situações excepcionais. E nós estamos num tempo de excepcionalidade, onde o valor supremo da vida tem que estar à frente de tudo. E por isso aquilo que eu quero é defender os oliveirenses, mas devemos defender o país e devemos ter também todos que ter muito, reduzir ao mínimo os nossos contactos em termos sociais. Isso é fundamental. Nós podemos, eu acredito, que devemos ganhar esta batalha, mas não devemos ganhar sem mortes, e quanto menos mortes tivermos, melhor é para o país e melhor é para as nossas vidas. Sr. Presidente, também concorda com o facto de oliveirenses residentes noutros pontos do país, nomeadamente em grandes cidades como Lisboa, Porto ou até Coimbra, não deverem, a esta altura, deslocar-se até Oliveira do Hospital no sentido de preservarem também a saúde dos que por aqui estão? Isso já está a acontecer. Já há sinais claros de regresso de pessoas das grandes cidades para o Oliveira do Hospital e para o nosso concelho, quero lhe dizer. Aquilo que eu tenho alertado e que nós já tentamos fazer um trabalho é que essas pessoas fiquem 14 dias quando regressam numa quarentena dentro de casa, e isso é fundamental. E, já que nós não temos nenhum caso, logicamente que essas pessoas, se alguém vier contaminado e continuar a fazer uma vida social, mas eu acho que hoje os oliveirenses já percebem isso e também eles próprios devem essas pessoas para ficarem em casa. Porque há neste momento, sem dúvida nenhuma, grandes saídas das cidades para estas aldeias e também para o Conselho de Oliveira do Hospital. Essa é uma realidade que hoje já existe e que aconteceu muito este fim de semana. Quer dizer que eu conheço várias pessoas que saíram de Lisboa e que já estão no Conselho de Oliveira do Hospital. Quem tenha dito, dado o conselho, não tendo uma lei que as obrigue neste momento, mas em nome da defesa, da saúde dos oliveirenses, que essas pessoas fiquem em quarentena, fiquem pelo menos algum tempo em casa, sem contactarem os seus vizinhos, porque quando as pessoas vêm de Oliveira, vêm para Oliveira, destes centros, a primeira coisa é juntarem-se com a família toda em almoços e em jantares. Isso não pode ser. Não deve acontecer. Sr. Presidente, uma última questão. Neste fim de semana, estou aqui a sentir também algum feedback na nossa comunicação. Não sei se nos estaremos a ouvir nas melhores condições, mas neste fim de semana houve também o anúncio de fecho de vários espaços comerciais, até pelas redes sociais. Começamos a ver uma cidade a meio gás, à semelhança do que vai acontecendo e o que vamos assistindo por todo o país. Também virão por aí períodos difíceis para os empresários do nosso concelho. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma realidade que vai estar e nós precisamos de nos preparar para ajudar esses empresários. Precisamos de concentrar, e eu daria aqui uma nota. Ainda ontem tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Fundação Aurelio Amaro Diniz e de lhe dar ordens para comprar ventiladores, comprar sobretudo material de suporte de respiratório, para que em Oliveira nós nos possamos até defender com a nossa fundação e com o nosso hospital. Porque as pessoas, quando temos, não devemos ir para os grandes hospitais. Se nos pudermos ficar aqui em Oliveira do Hospital, no nosso hospital, que acabo de dar ordens ao Sr. Presidente da FAD para comprar o material que for necessário para que nós aqui em Oliveira do Hospital possamos também ter aqui condições de resposta sem ir aos grandes hospitais, porque nós sabemos que nos grandes hospitais hoje é um risco até ir a uma consulta normal, um grande risco este que nós temos. E por isso, como eu disse, aquilo que eu acho é que é a hora de nos unirmos todos, unirmos na defesa da vida de todos, e esses empresários temos que, o Governo, temos que haver déficit, na minha opinião, deve haver um déficit orçamental, não podemos estar quando há uma medida de excepcionalidade para ajudar estes empresários, para quando este temporal passar, voltarem a acreditar que é possível construirmos um país com mais riqueza distribuída por todos. E eu serei uma das vozes. Já tenho dito isto a alguns governantes, que é preciso, porque tenho falado com muitos empresários, muito preocupados com os seus trabalhadores, com as suas famílias, e eu também percebo perfeitamente isso, porque o país pode ir muito abaixo, mas tem que haver um esforço financeiro do orçamento governativo, do nosso orçamento nacional, mesmo que seja com déficit, mesmo que seja com dívida, para que quando passar este temporal, estes nossos empresários voltem a ter coragem para recomeçar e voltarmos a produzir para o país. É esse o grande desafio, e por isso eu acredito que o Governo vai ser sensível a estes problemas que vão aparecer numa dimensão gigantesca no nosso país.